A emissão que se segue pode conter linguagem obscena e spoilers da série Game of Thrones, A Guerra dos Tronos. Hoje, na cabeça do Ned, o Winterfell, o ramalhete! A cabeça do Ned. Fantástico. Só tenho uma coisa para fazer, malta. Só tenho um trabalho. Isto agora vai ficar. Olá a todos. Bem-vindos à Cabeça do Ned. Meu nome é Manuel Reis. Continuo sem tripé, é a vida. Tenho aqui dois convidados que me vão dar muito apoio emocional. À minha direita tenho o Hugo Rosa. Palmas para o Hugo Rosa. Vocês podem conhecer ainda, obrigado, malta. Ainda 4 anos depois, como o gajo dos cartazes. É uma herança que fica contigo, é a vida. Mas já vamos falar sobre os teus projetos atuais. E à minha esquerda tenho o Guilherme Fonseca, que... Força. Muito obrigado. Que podem conhecer como... Eu não mereço metade disso, não mereço nem metade disso. Que podem conhecer como aquele gajo que não leva com tortas no Gente Que Não Sabe Estar da TV. É verdade, não fui eu, não calhou a mim esse. É verdade. E fazes também uma cena chamada Roda Bota Fora. Sim, também Roda Bota Fora. Um espetáculo incrível que vai estar agora no Porto. Eu digo já as datas no início que as pessoas decorarem. Que é para apanhar aqueles 60 segundos. Ninguém ouve o resto, não é? Sim. Ok, bem, muita coisa aconteceu neste episódio. E deixem-me só dizer: eu sabia! Eu sabia! Eu sabia da área, eu sabia que eles iam comer! Como assim sabias? Suspeitavas? Eu disse que só eles uma questão: comer. Há quanto tempo é que sabias isso? Para sabermos se era ilegal na altura ou não? Não, só desde a semana passada. Tecnicamente, eu não sei se não foi. Que idade é que tem a área? A área deve ser menina para... É capaz de ser menina, é um bom início de frase. Posso dizer? Estás a responder. Em Portugal, 2009, acho que está na idade de consentimento. Em Westeros, quer que seja... Ah, é velha já vai tarde. Westeros já vai tarde. Posso dizer que isso estava na página da Wiki de Game of Thrones e estavam a apontar para 17, 18 anos. Ah, então já vai tarde. Sim, já vai tarde. Repara, a Lady Mormont já deve ter 3 filhos e vai 9 anos. Sim. Sim, e só conhecemos na temporada passada, ou assim? Sim. Mas ainda assim, a propósito já dessa cena, vamos já falar dessa cena. Fez um bocadinho de confusão, certo? Parte de vós sentiu-se um bocadinho nhecas com aquilo, certo? Eu espero que sim, porque é a reação certa, malta. O termo que tu usaste foi nhecas. As pessoas sentiram-se nhecas com aquilo. Eu tenho 36 anos, Guilherme. Nhecas é a minha referência de nojento, ok? O que é nhecas? Nhecas é não sei. Eu acho que... É um exemplo de como é que as relações que nós fazemos com os personagens da série são realmente fortes. Nós conhecemos a Arya com uma chavaleca de 10 anos que atirava comida à cara da irmã na primeira temporada. É verdade. E vê-la 7 ou 8 anos depois, em termos de série, não é? A fazer aquilo, um gajo fica... Há uma coisa que é preciso ser dita sobre a Arya, sobre essa cena de sexo com o Gendry, que é... Ela aprendeu com a minha mãe. O quê? Posso justificar? Pode. Porque agora as pessoas estão a pensar uma coisa, eu vou dizer outra, não é nada disso que estão a pensar. Ela aprendeu com a minha mãe, porque primeiro as obrigações, depois a diversão. Só depois do gajo fazer lá a arma que ela queria, que ela... Então pronto, agora sim senhor, podes... Tira as calças. Usar aí o Dragon Glass. Mas primeiro tiras as calças que eu não te vou estar a despir. Mas primeiro estás a ver que ela perguntou... No outro episódio ela mostrou a planta da arma e perguntou uma vez. E neste episódio perguntou duas vezes se ela já tinha a arma. Já não, vamos despachar essa merda que eu quero ir para a cama contigo. Portanto, primeiro as obrigações e depois a fudanga. Tu mãe é que sabe. Obrigado mãe por tudo o que me ensinaste. Mas tu não achaste a cena assim tão, tão estranha? É pá, não. Não, até porque isto é outro tema que nós vamos falar hoje. Isto é algo que dividiu a internet logo desde as 2 da manhã, desde a primeira edição. Mas que dividiu a internet? Porque as coisas agora dividem a internet, estamos em 2019. E cagarmos para a internet, era muito mais divertido. Também. Mas... É só porque a única sensação que eu acho que as pessoas têm com aquela cena, com a Arya, é que tu viste a Arya pela primeira vez para aí com 11 anos ou 10 anos. Sim. É como tens uma irmã mais nova e de repente sabes que a tua irmã mais nova tipo, tem um namorado. Não sabes. Apanhas a tua irmã mais nova na cama, saco de trigo. Exatamente. Na tua cama, no teu quarto, a malhar com o namorado. Verdade. Se bem que eles começam naquele corredor e depois mais à frente já estão deitados numa cama. Portanto, sim. Eles foram-se comendo por muita fela para chegarem ao quarto da área. Mas estás a criar todo um novo guião para uma nova paródia porno de Game of Thrones. É pá, sim, agora a área já está a valer na próxima paródia porno. A minha questão é só, eu gostava de propor aqui um exercício, que é, vejamos esta cena se fosse ao contrário. Sim. O Gendry chega ao pé da área, espeta-lhe um beijo na boca sem ela poder fazer, falar, e depois manda-a tirar a roupa. Não podia acontecer. Hashtag me too. Queria só dizer isto. Sim, totalmente. Nunca na vida esta cena ia funcionar se fosse ao contrário. Sim, completamente. Completamente. Queria só deixar aqui. O Joe Dempsey disse numa entrevista ao Entertainment Weekly que... Isso é quem, desculpa? Ao Entertainment Weekly. Não. O Joe Dempsey. Sim, o Gendry. Okay. Não sei o nome dos atores, desculpem. Não há problema, acontece. O meu colega de casa também não. Tranquilo. Olá, André. Mas o Joe Dempsey disse que foi um pouco estranho para ele, porque ele já conhece a Maisie Williams desde que ela tem 11, 12 anos, mas ao mesmo tempo não quer ser patronizing, não quer lidar de uma forma estranha, porque ela é uma mulher com 20 anos, portanto, olha, divertimos-nos com a cena. Isso, pá, nós vermos uma pessoa a crescer não quer dizer que depois essa pessoa não tenha vontades, não é? Mas alguém ficou com a ideia que houve ali um bocadinho de manipulação digital no plano de side boob que nós temos da para tirar mamil? Não sei se é para tirar mamil, eu acho que foi mesmo o que eles fizeram com a Walk of Shame da Cersei, em que puseram uma atriz diferente e depois digitalmente. Eu sei, é a mesma Maisie Williams. É mesmo a Maisie Williams? Sei, sim. Estive a ver na net e sabes que não há dragões neste episódio porque eles usaram o CGI todo para tapar os mamilos da área. Estive a ler, eles precisavam de escolher, ou pomos os dragões ou tiramos os mamilos à área, tiraram os mamilos à área. Parece que não, mas é caro. Estive a ver no Reddit, não sei qual é o tamanho dos mamilos da área, mas ninguém quer pensar nisso. O tamanho de um dragão adulto. O que é que come um mamilo da área? O que quiser, Guilherme. Isto foi rápido. O episódio tem 58 minutos e ainda só falámos 2 minutos em que a área vai para a cama. Aconteceram mais coisas, mal. Sim, aconteceram mais coisas. Por exemplo, antes de irmos às mais coisas, isto foi giro porque ontem logo à 1 da manhã houve spoilers a voar na internet. Aliás, às 8 da noite já tinham largado o episódio na Alemanha. Vão-se foder, alemães! A sério, vocês não conseguem estar quietos. Acho que houve um pirata informático que... Não, foi mesmo na Amazon. Puseram mesmo na Amazon. Os alemães, sim. Vão-se foder, alemães. Primeiro a Segunda Guerra Mundial, agora isto. O que é que vai acontecer a seguir? Na Primeira Guerra... Os alemães já sabem o que é que vai acontecer a seguir. Exato, sim. Na Primeira Guerra Mundial estamos tranquilos. A Segunda é que... Okay. Epá, sim. Quer dizer... Pronto, sim, mas a Segunda é que foi chata. Foi chata. A segunda foi só um aquecimento. Sim. Não conta. Mas o que é que aconteceu mais? Logo no início do episódio tivemos aquela cena com o Jamie com o Bran, que foi a continuação do episódio anterior. É bom para quem vai ver isto daqui a 20 anos em binge watching, porque tem logo continuidade. Tivemos o Jamie a ser julgado pelos seus crimes e de alguma forma não necessariamente perdoado, mas também não necessariamente... Para mim o mais interessante, daquela cena e das cenas que têm sido lá no Wall, ou quer que seja, do Winterfell, os jogos de poder a ocorrer entre Daenerys e Sansa, e de certa forma também com o Jon, porque houve uma coisa que a Daenerys disse que eu achei imenso, muito interessante, que é "What does the Warden in the North have to say about it?" Portanto, para ela, ele é sem dúvida nenhuma o Warden in the North. Não, mas para toda a gente na sala é King in the North, certo? Tu estás com a Diana há quanto tempo? Isto vai se tornar 9 anos. Há 9 anos. Aquilo que a Daenerys faz nessa cena é do género: ai, a tua irmãzinha não concorda comigo, e tu? Por isso, e tu concordas com ela ou comigo? Porque é basicamente o que ela faz. Isso é quando mora uma rapariga sem irmã. Mas basicamente aquilo não tem nada a ver com o Warden of the North, aquilo é só ela do género. Bom, e tu, que eu ando de ir para a cama contigo, vais concordar comigo ou vais-me deixar mal vista aqui à frente de toda a gente? E tu, sobrinho. Exato. Ou seja, aquilo não tem nada a ver com a posição deles, acho eu, nas hierarquias. Aquilo é mesmo só um jogo de poder proximidade, acho eu. Sim, provavelmente, emocional. Sim, acho que é mais isso. Eu acho que acontecem duas coisas neste episódio, não sei se concordam comigo ou não. Uhum. O outro episódio era um episódio que eu gostava de dar o nome de ponto de encontro. Sim. Porque a quantidade de personagens que se reencontraram e disseram olá umas às outras ao fim de não sei quanto tempo, pá, foi o ponto de encontro. Este foi o episódio da despedida, o Senhor do Adeus. Porque... Sim. Ao longo do episódio aconteceram duas coisas. A primeira é, nós estamos a fazer uma lista agora da segunda vez que estamos a ver o episódio, todas as personagens que têm discursos como se fossem morrer a seguir, que é o Tormund, o Grey Worm e a Missandei, a Arya, a Brienne, o Tyrion, o Theon, o Jorah, a Lyanna, a Mormont também, de certa forma, não é bem fofinho, mas é... O Jorah duas vezes até. O Jorah duas vezes, para a Sam, e depois com a mini-prima. Aliás, que foi o primeiro encontro entre eles na série. Sim, sim, também. Sim. Sim, ele nunca tinha dado gostaram de mini-prima, não é? Mini-prima, trouxe de casa. Mas a verdade é, há uma data de personagens. É giro como normalmente quando tu estás a ver um filme, tu percebes pelo discurso de despedida de onde é que tu gostavas de ir. Ah, eu gostava de ir à praia depois disto e não sei o quê. Tu começas a perceber por esse tipo de discurso que as pessoas vão morrer a seguir. E estes cabrões o que fizeram foi, puseram esse discurso em toda a gente. Uhum. Portanto, a lista de personagens que pode morrer no próximo episódio e que já tiveram a sua redemption talk, sim, são todas praticamente. A maior parte deles tem a história fechada, certo? A Brienne, quando é Knighted King of the Seven Kingdoms, é, aquele é o objetivo da personagem dela. Se a Brienne morrer no próximo episódio, está fechada a história, certo? Não, não fica a faltar nada. Sim. Queria, mas isso acontece com estas todas as personagens que eu falei impacto, agora. Certo. Não cria nenhum impacto sem ser a morte dela, sem ser a morte da personagem, a saída da personagem de cena. Ou seja, não fica nada por fazer. É isso, é isso. Mas todas estas personagens que eu falei, mesmo sim, o Theon, sim, sim. O Theon voltou ao Winterfell, certo, salvou a irmã, certo, e está do lado da Sansa. Se o Theon morrer nos primeiros 5 minutos do próximo episódio, que é possível que aconteça, sim, até porque ele não vai dar filhos à Sansa, não é? Portanto, se o Theon morrer nos primeiros 5 minutos do próximo episódio, o Theon não falta fazer nada ao Theon. Ele já salvou o Winterfell, já foi salvar a irmã, já repôs o nome, já se reaproximou da família, já fez as pazes com o Stark. Todas estas personagens que eu disse, que eu enumerei aqui, podem morrer. Todas questão morrer. A questão aí com Game of Thrones é que é sempre interessante, porque eles fazem isso, muitas vezes, de definir final para aquele personagem, mas depois acabam por matar outro que supostamente ainda tinha... Pois, era isso que eu estava a pensar, que é, o público de Game of Thrones está habituado, certo? E espera, ou seja, a superação de expectativas é esperar este tanto de coisas. Mas é que esta finta é muito boa. Os gajos são bons por causa disto. Nem mais. Porque tu, com o Red Wedding, tu tens mesmo antes aquele momento do eu estou grávida, o que é que achas de chamarmos o nosso filho de Ned? E aí estava assim, matei o teu filho. Morreu. Sim, na barriga. Yeah. E aqui está a acontecer mais ou menos o mesmo. Eu acho que são eles a jogar com as nossas expectativas. Portanto, talvez não morram todos, mas sim, sempre que eu vi cada um dos meus... Assim, isto não é uma lista de mortes, eu não sou a área. Eu estou só a dizer nomes das pessoas que se despediram neste e que podiam morrer. Provavelmente podem morrer. A outra coisa que eu vi este episódio, e que acho que as senhoras que nos estão a ouvir vão gostar, eu acho que este episódio é 100% girl power. Isto é completamente... só faltava passar a Beyoncé Who Run the World. Eu vou explicar porquê. Primeiro tens o episódio todo da Arya ser dominadora. Ela quer perder a virgindade com aquele gajo, ela quer a arma dela, nunca joguem às setas com ela porque ela acerta 3 vezes no mesmo sítio com a mão esquerda. Depois tens a conversa toda entre a Daenerys e a Sansa, que é basicamente o jogo de poder e são elas que vão decidir tudo. Tipo, nem o Jon Snow importa neste momento. Certo. Depois tens a cena toda da Brienne de Fuck Tradition. Ela quer ser knightada. Vamos dizer que é uma palavra. É pá, desculpem lá, vou dizer assim. Sim. Ela quer ser knightada e então parece muito suja a palavra. Knightada. E basicamente o Jamie faz isso por ela. A Lady Mormont, que querem metê-la na cripta, e ela diz: não, desculpa lá, eu disse que ia defender o Norte, eu vou defender o Norte. Até aquela miudinha que tem a cara meio queimada para fazer lembrar a Shireen. Que é um bocadinho overkill, certo? É um bocadinho demais, não é? Mas repara que até essa miúda, que tem tipo 4 anos ou 5 e que está a receber neste do Davos, até essa. Eu vou partir. Mas sim, porque é nesta, não sei o que é. Até essa miúda tem um discurso de não me interessa, os meus irmãos são lutadores, eu também quero lutar, eu não quero ir para a cripta. Ou seja, este episódio é 100% girl power. As mulheres vão decidir, as mulheres têm poder, as mulheres querem lutar. Abriste-me os olhos, eu hoje vou para casa, vou virar-me para a minha filha de 2 anos. O que é que tu fizeste, inútil? Nada! Portanto, percebo. Calma. Não. Queria só dizer isto. Este episódio foi... não aguentam tanto, calma. Eu percebo que eu para o lado. Não, e para coroar isso, tiveste a música que o Podrick canta. Já agora, o single foi logo disponibilizado a seguir ao episódio, a versão da Florence Welch, que ouviram agora no final, nos créditos finais. Lá está, que também é outro símbolo de girl power, até porque acho que ninguém tem aquela voz que ela tem. Sim, sim, grande Florence. O Jamie teve esta situação com o Ben, mas também teve depois toda a situação com a Brienne. Convenientemente, um cavaleiro pode tornar outra pessoa cavaleiro. É conveniente para a história. Se soubesses que vais morrer daí a 10 horas ou 9 horas, acho que está tudo a valer. Se calhar ela não pode. Foi uma peta, lá para precisar da minha idade novamente. Ele expôs-lhe uma peta. Eu nasci nos anos 90, ele expôs-lhe uma peta. Tu não nasceste nos anos 90. Não, mas vivi. Nasceste quando fui criança nos anos 90. E para de mentir. Mas assim para novo. Não. E para mim este foi o frame do episódio, o sorriso da Gwendolyn Christie. Passa-me comovido a primeira vez que vi aquela cena da Brienne levantar-se. Sou capaz de me ter comovido. Sim. Porque aquilo é o fim perfeito para aquela personagem, claro, que vem do nada, ninguém liga nenhuma, está sempre a tentar cumprir as ordens dos outros e de repente o gajo que lhe causa mais problemas faz com que ela se torne... E eu acho que... Eu comovi, lá está, já que estamos numa de ser honestos, chorei, porque tudo aquilo que ele diz, portanto, a mãe quer que sejas corajosa, o pai quer que não sejas mais, são coisas que ela já é, portanto, no fundo aquilo é quase um título pelo título, mas ela já era aquelas coisas todas, portanto, ela já era um knight sem ser um knight, não é? Portanto, eu acho que realmente é aquilo que estava a dizer, arco perfeito para a personagem estabelecido, vai morrer. Infelizmente, atenção. Vamos à Sansa. Deixa-me só dizer uma coisa antes de continuar, porque falaste aí do Podrick estar a cantar. Vocês lembram-se há uns episódios em que o Podrick vai a um bordel e as prostitutas todas do bordel ficam encantadas com o Podrick? Lembram-se disso? E toda a gente, e acho que até o Tyrion manda uma boca de género, ah, deve ter uma pila enorme. E o gajo diz, não sei o quê, ficam um imenso tempo. E depois o Tyrion vai fazendo perguntas, género, o que é que tu fizeste com as prostitutas e não sei o quê? Ah, eu estive a ver na net que a grande teoria é que o gajo cantou, o gajo tem uma grande voz. E então as prostitutas ficaram encantadas com a voz do gajo e o gajo ter cantado. Eu acho que é um twist de giro do género, o que é que o Podrick fez com aquelas prostitutas? Só. No fundo foi o The Voice num bordel do Westeros. Sim, virou-lhes a cadeira, é isso que queres dizer. Sim. Mas foi um momento um bocadinho à Lord of the Rings, certo? Fez-me lembrar aquele momento do Lord of the Rings em que o Merry ou o Pippin, não sei, está a cantar enquanto o filho do The Nether está a caminhar para a morte certa. Também assim um momento bonito. Assim. Não? Mais ninguém? Obrigado, duas pessoas. Obrigado. Eu ou sou um especialista em Game of Thrones ou sou um especialista em Senhor dos Anéis. Não consigo ser nas duas coisas. Olha, porque eu tenho uma vida, malta. A Sansa teve aqui duas situações muito interessantes. Aquela conversa com a Daenerys, que é duelo completamente de poder, de o que é que vai acontecer com o Norte. Sim, eu acho que a Sansa neste momento é a personagem mais poderosa, no sentido em que a Daenerys, como está apaixonada, agora não sei como é que vão sair disto, né? Porque aquela conversa na cripta é capaz de ter abalado aquela relação, ou não? Ou não? Eu acho que ela... Não é a primeira história de incesto no Game of Thrones. Não é, podem não continuar é tão incesto. O problema não é o incesto aí. O problema é mesmo ele ser o herdeiro homem. A cena é, eu acho que o Jon está a dizer interessado em sentar-se no trono. Claro. A Sansa é que está interessada em que o Jon se sente no trono. Portanto, a personagem mais poderosa neste momento contra a Daenerys nem sequer é a Cersei. Eu acho que é a Sansa. Aqui a minha questão com a Sansa é mais porque ela... Ela referiu no final da conversa, então, e a conversa depois acabou por ser interrompida. Então, e o Norte? O que é que vai acontecer ao Norte quando tu tomas o trono de ferro? Então, e o Norte? O que é que vai acontecer ao Porque Norte? Ela quer fazer Catalunha, né? Ela quer independência. E não é só isso. É, só é isso. O que a Sansa quer, é. Caguei. Nós queremos ser a nossa independência. Tu, na série, tens um precedente já, porque tens as Ilhas de Ferro. As Ilhas de Ferro vão ter um de certa forma, uma independência do Westeros. Daenerys prometeu isso à Yara. Daenerys prometeu isso à Yara. Para ela ceder o exército. Não é bem independência, mas vão ter... Certo. É mais do que um Warden of the Sim, Island, não é só o guardião. Exato. Certo. Lá está. Até que ponto é que Daenerys pode estar flexível? Opa, não sei. Perguntou ao Jon. A única coisa que eu te posso dizer é que eu acho que o poder da Sansa vem que ela é provavelmente o único personagem ou dos poucos que sabe o que quer e não compromete para o que quer. O que é a Sansa? A Sansa, sim. A Daenerys, de certa forma, ela já comprometeu muito com aceitar lutar a luta do Jon, etc. Mas a Sansa não. A Sansa está naquele nível que é: isto é a minha casa. Na minha casa mando eu. Quem és tu, puta? Basicamente é isto. Não compromete, estás a perceber? Por isso é que daí vem daí esse poder. Mas a Daenerys tem de necessariamente de comprometer sendo monarca. Eu acho que vai ser um daqueles casos em que não se vai chegar a colocar a questão, se queres te diga, não é? Porque não sei qual é o vosso feeling, mas da Daenerys a sentar-se no trono, estar viva para isso, neste momento parece-me improvável, portanto... Pois, eu cada episódio que passa eu mudo completamente a minha lista das pessoas que eu acho que vão morrer. Olha, vamos falar disso. Portanto, pessoas que achamos que vão morrer. Tu tens uma death pool. Sim, eu fiz, eu fiz uma aposta com amigos de quem é que vai morrer e quem é que não vai morrer. Mas a dinheiro? Sim. Mas não vou dizer quanto para vocês não se envergonharem. Isso é naquele site que também andas a promover? Qual site, desculpa? Aquele site que foram gravar anúncios a um bar no Caixo de Sodré? Ah, o bet.pt? Não, deve ser. Não, eles pagaram para gravar aquilo e não pagam mais para falar aqui. Eles não pagam para dizer do mar. Desculpem estar sempre a interromper os jogos na Sport TV, mas pagaram para isso. Não, eu fiz uma lista de apostas do que é que eu acho que vai acontecer, mas eu se calhar vou começar pelas perguntas mais interessantes, que são as últimas, que é... Basicamente, esta listinha que eu vi perguntava se eu achava que se o Bran é o Night King ou não, e eu respondi que sim. Posso fazer aqui, muito rápido, quem é que acha que o Bran é o Night King? Por barulho. Ninguém. Ninguém. Magnífico. Há uma pessoa a responder e não está certa. Mais ou menos. Depois a outra pergunta era se o Jaime... Se vai ser o Jaime a matar a Cersei? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Por palmas, quem é que acha que vai acontecer? Sem dúvida. Okay. Agora já está certo. Está seguro. Até porque isto depois tem outro twist, que é o Messias, o Aes Sedai, acho que é assim que se diz. O Aes Sedai, sim. tem que matar uma pessoa que ama, e portanto eu acho que o Jaime vai matar a Cersei, então, e é ele o Azor Ahai. Sim, acho que é ele lá o messias da cena. Eu passo muito tempo na neta a ler merdas, desculpem. Depois tenho, a outra pergunta é se o Clegane Bowl vai acontecer. Claro que sim. Óbvio, claro, que vai acontecer. Tem de acontecer, tem de acontecer. E eu acho que o The Hound vai matar o The Mountain com fogo, exatamente como o The Mountain fez ao The Hound para ele ficar queimado quando eram putos. Claro. Acho que vai haver uma espécie de arco redentor nisso. E depois a última pergunta era se a Dany, a Daenerys, ficou grávida da cena de sexo com o Jon no barco. Da cena de sexo, sim. Sim, aquela, quer dizer, fazer grávida tinha que ser uma cena barco, de sexo. Eu acho que no barco não dá por causa da ondulação. Ajuda. Não sei. Os obstetras que digam. E eu acho que não, acho que ela não está grávida. Acho que ela não vai ficar grávida. É, eu também acho. E depois não. A última pergunta era quem é que eu acho que no fim se vai sentar no Iron Throne, no fim da série, quem é que vai ficar como rei? E eu respondi o Gendry. O Gendry. Yeah. Agora riem-se. Daqui a 4 episódios. Daqui a um mês conversamos. Eu ironicamente não sei se isto é uma questão de quem é que. Epá, não sei se é uma questão de quem é que vai ficar sentado no trono. Não sei se essa vai ser a questão. Podes responder a ninguém. Pode ser a tua resposta. Pois é isso, não sei, mas também. Já ouvi respostas estilo e vão inventar a democracia. Coisas pagas. Eu por acaso até digo, a Daenerys tem muitas vezes o comportamento. Houve um diálogo na 7ª temporada, creio, em que ela fala, então e depois de mim? Quem é que vai reinar depois de certo. Mim? E ali sinto que há uma certa vontade de criar uma república. Ela já deixou o tipo que substituíram da 3ª para a 4ª temporada. O Naharis. O Dary Naharis. Ela já pôs o Dary Naharis a mandar na baía, na antiga Baía dos Escravos, agora a Baía dos Dragões. Agora, quão fixe é morar em Essos? Pá, nunca lá chega. Vem a Long Night do outro lado. É do outro lado, tranquilo. Vem outra vez, está longe, na boa. Nunca chega lá. Mas também há bué mar, puto. Há bué mar. Mas também há bué deserto, queres ir para lá? Epá, tranquilo. Mas isso seria uma solução simples para este problema, que é, porque raio é que estão em Westeros, porque é que não vão para Essos? Se eles não andam no mar, porque é que não vão para Essos? Exato. Era só ficar do lado de cá a fazer um manguito. Sim, pronto, acabou a série. Malta, resolvemos. Resolvemos a Guerra dos Tronos. Vão para Essos, criem um novo reino e resolvam-se. Está feito. Lá, pronto. A Sansa depois teve também aquele reencontro com o Theon. Lá está, vai ser giro ver o Theon a morrer, ou então não. Por acaso, eu acho que é das poucas críticas que eu tenho à série, talvez da 6ª temporada para cá, desde que eles deixaram de ter livros para se basear, que é assim de que em alguns momentos a escrita tem pecado. Com clichês nas preguiçosa, está simples. E eu acho que este foi um dos exemplos, porque quando temos aquela conversa toda durante aquele conselho da guerra que estão sim, a preparar, sim. E ele diz: quem é que fica com o Bran? E ele diz: eu fico com o Bran. Obrigado. Força. Obrigado, Manuel. Não sei se era preciso ele dizer explicitamente pela terceira vez naquele episódio: eu quero te proteger porque eu tirei-te do Winterfell, o que é que seja. Se há alguma coisa que nós aprendemos todos os filmes do Ocean's Eleven, é quando eles explicam um plano e esse plano nunca acontece. Certo. Nunca. Aquela cena toda em que eles estão a explicar, o Bran ficou ao pé da arvorezinha, que é para depois vir o Night King. Eu tenho essa teoria, o Night King nem sequer está em Winterfell. Certo. Senão seria ele a aparecer no fim, tu não ouves o dragão no fim, ou seja, eu acho que só o exército dele é que está em Winterfell. Eu acho que o Night King nem sequer está em Winterfell. Ou seja, todo aquele planinho que eles explicaram ali é irrelevante. Então, mas na tua opinião, eles ganham ou sobrevivem à batalha, a maior parte deles simplesmente chega à conclusão que o Night King nem estava aqui e foi um desperdício? Eu acho que o objetivo deles é só, porque exatamente por isso, porque se tu matas o Night King, em princípio os outros todos morrem. Caem. Portanto, o Night King nem sequer vai, e o objetivo dele é que morra o máximo de gente possível para ganhar pessoas no exército dele. Porque tecnicamente sempre que morre alguém, essa pessoa fica do teu... O objetivo dele não é o Bran, foi a primeira vez que foi dito explicitamente. Não, tem que ser já. Qual é que é? Correto? Porque repara, até que se, imagina que ele vai, eu não sei qual é o plano do Night King, mas imagina que ele vai a King's Landing e que causa lá merda e que consegue criar um exército lá, com outra parte do exército dele. Tecnicamente a seguir, as pessoas que saírem do Winterfell estão rodeadas. Certo, claro, norte e sul. Independentemente, eu acho que pronto, esta batalha não pode ter um final, digamos, feliz ou conclusivo. O Winterfell de alguma forma vai cair e vai haver uma batalha definitiva no Trident, da mesma forma que houve uma batalha definitiva durante a rebelião do Rob. Há muita gente também, que acha estranho teres a batalha do Winterfell já no terceiro episódio, quando foi tão antecipada durante a promoção da série. Certo. Foi antecipada para o 5º episódio e agora vai acontecer mais cedo do que o previsto. Sabes porquê? Eu acho que se eles despachassem o Night King e o Exército dos Mortos, agora no terceiro episódio. Imagina que o Night King está mesmo em Winterfell. Sim. E que ao fim desta hora e meia da semana que vem eles despacham toda a gente, matam o Night King e metade das personagens morrem. Que não vai acontecer, vamos confirmar. Não, não, mas se acontecesse, que é possível que aconteça, era um twist narrativo fixe, era despachar já isso. Sim. Tens 4 episódios só com os personagens que sobram e com quem é que fica no Iron Throne. E isso também é uma boa série, isso também é Game of Thrones. Certo, tens trama suficiente para aguentar isso, mas... E não seria fixe despachar já o Exército dos Mortos? Mas não era uma entrega tão fraquinha à promessa que é os White Walkers desde a primeira temporada, mostrar-te aos pedacinhos a vir, a ameaça, esta é que é a ameaça em que temos que nos juntar. Depende da maneira como for feito. Eu não acredito que acabe já tudo aqui. Sim. Mas que acho que parte do problema do Exército dos Mortos vai ficar resolvido neste episódio, eu acho que sim. Eu acho que há aqui um efeito à la Matrix em que faz parte da solução da vitória o Bran ser absorvido, comido pelo Night King. Um bocadinho como o Neo teve que ser... Anos 90, malta, novamente. Uma vez ser absorvido pelo Agent Smith, para depois poder a Matrix, blá, blá, blá. Portanto, alguma coisa em que... Não só isso, como também a conversa que nós não vemos o Tyrion ter com o Bran. Quando termina aquilo tudo, ele diz... Ah, e tal, conta-me a tua aventura. Não, isto é muito demorado. Tenho tempo, se ao menos estivéssemos presos no castelo. Corta, não mostram nada. Há informação que foi lidada que é importante e há... Não acho. E é por isso que o Bran está prestes a morrer. Não concordo contigo por uma razão. Eu acho que a única coisa que eles cortaram aquilo é porque ele ia contar a história toda. E eu fui lá para cima e depois o Hodor segurou uma porta e o Hodor ficou lá. E depois desci num carrinho de mão com uma senhora que nunca mais vimos. Exato. Acho que é só para contar essa parte toda. E agora, para lembrar o Hodor, há cenas para prender a porta na Primark. É verdade. Mais uma marca que estás a vender aqui e não estás a receber. Não. Eles que me paguem depois. Acho que não é por aí. Eu acho que há ali alguma coisa. Pareceu-me suspeito o corte. Da conversa com o Tyrion. Posso estar enganado e viverei bem com isso. Cripta. Quem é que vai para a cripta? Que tínhamos contado. Vão os líderes? Vai o Tyrion? Tecnicamente vai toda a gente não combate. Não é? Portanto, vão mulheres, crianças, o Tyrion. Portanto, vão mulheres, crianças e anões. Basicamente é isso que está acontecendo na cripta. Ok, e acham que... Tens de ter esta altura para não ires para a cripta. Mas a Lyanna não vai. A Lyanna já lá está. Mas a Lyanna é BDS, basicamente. Sim, a Lyanna é BDS. Mas aqui a questão com a cripta é... Há muito... Porque a cripta está cheia de pessoas mortas. E há a ideia, há a teoria de que o Night King pode reavivar as pessoas, eu não sei se isso é inteiramente... mortas na cripta, eu, ou então... Eu não sei se isso é inteiramente verdade, porque há estátuas de pessoas na cripta que não estão lá. Tipo, o Ned não está lá, a cabeça dele estava numa parede em King's Landing na segunda temporada. Sim, é verdade. E se pensares bem, a certa altura os antepassados vão estar tão desfeitos que não dá propriamente para serem trazidos... Lá está. Há ali três avós que já estão muito em papa, já não dá para lutar. Uma teoria da internet, estou só a pôr aqui para ser falada. O que eu acho é, ok, vão. Portanto, existe uma esperança genuína de que possam sobreviver à batalha. Porque não mandar aquelas pessoas embora, certo? Porque não dizer aquelas pessoas, pá, muito sinceramente, porque ficar aqui. Pá, Game of Thrones é uma série sádica, mas eu não estou a ver. Não estou a ver os Davids... O Night King entrar pela cripta dentro e... Não é só isso, não estou a ver os Davids a livrarem-se de metade do elenco logo no terceiro episódio da temporada. Por outro lado, estou a ver os Davids a livrarem-se de metade do elenco logo no terceiro episódio da última temporada. Também estou. Porque é perfeitamente possível. É mais provável teres o Jorah, o Tormund, a Brienne como White Walkers, acho eu, daqui para a frente. Achas que vamos ver membros do elenco como White Walkers? Ah, garantidamente. Por exemplo, eu aposto aqui com quem quiser aqui dentro que o Grey Worm acaba o White Walker. Sim. Certinho, com quem quiser. É uma aposta fácil aqui. O Grey Worm garantidamente vai andar como White Walker. Vai andar, eu não White faço Walker. Essa aposta contigo, é garantido. Ou seja, eu acho que há ouviram aqui primeiro. Há muitas personagens, acho eu, que vão acabar White Walkers. Sim. E a Brienne pode ser uma delas. Mas, para ser um momento em que eles te mostrem, tem que ser um personagem topo, certo? Para mostrarem um personagem como White Walker, tem que ser, vamos dizer, um top 8 das personagens. E o Tormund é basicamente, adoro o gajo, diga-se, mas é comic relief neste momento, ele, certo? Ele está lá para dizer que gostava de dizer como é que é. Eu gosto muito de filmes de terror. Há uma coisa que tu podes aprender nos filmes de terror: é que as duas personagens que morrem primeiro são os pretos e os cómicos. Sempre! Se és preto ou dizes piadas, és o primeiro a morrer num filme de terror. Pronto, portanto, a probabilidade do Tormund ser o primeiro a morrer ou dos primeiros a morrer. Epá, é gigante. Sabes que há um estudo matemático sobre a probabilidade de morte na última temporada de Game of Thrones? Ah, e a Sansa é que está menos, não é? Estou a brincar, eu vi um artigo mesmo no The Verge, a Sansa é que está menos e o Bronn é o que está mais. Está tipo com 80 ou 90%. O Bronn está a sério. Tá, então, repara, tá, o objetivo do Bronn neste momento é ou matar os dois Lannisters que sobram ou virar-se contra a Cersei. Trair a Cersei. Certo. Ele não está propriamente em boa. Mas o Bronn eu acho que é um daqueles personagens que, ironicamente, eu acho que ele está feito para sobreviver a isto. Se o Jaime e o Tyrion quiserem. Sim. Sendo que eu acho que o Tyrion morre, portanto, como o Jaime, eu acho que o Jaime vai durar mais tempo que o Tyrion. Certo. Tem que ser o Jaime a salvar o Bronn. E o Sir Davos? É um personagem que eu acho que toda a gente tem assim um carinho muito grande. Também está feito para morrer? Ou... Ah, pá, tive uma coisa muito gira na net. Já reparaste que o Davos, pá, aí na terceira temporada, diz que tem uma mulher em casa e filhos e até agora nunca mais foi a casa. O Davos não vai a casa há bué de tempo. Vida de pirata, não lembrava disso. Já viste? Ele tem uma família, ele já falou disso várias vezes. Ele nunca mais foi a casa, ele cagou para a família. Anda a fazer interrail. E nunca mais foi a casa, cagou para a família. Um interrail por Westeros não é assim tão mau. Ah, sim? Sim. Exceto, pronto, seres mortos. Desculpa, interrompi só para dizer isto. Não, eu estava a pensar só se é um personagem que eu acho que... Qual é que é o arco do personagem? Lá está, Brienne está super bem definido e fechado o arco, logo está em risco. Qual é que é o arco do Davos? Ainda há história para contar com a Melisandre? Não, eu acho que o arco dele fechou com esta miúda. Aquela miúda que aparece ali com a cara queimada, certo. Eu acho que aquilo é 100% de propósito para ser a Shireen. Certo. Que tinha a cara também em pedra, certo. E o gajo não conseguiu salvar a Shireen. Claro. Ou seja, eu acho que o arco dele fechou com esta conversa, com esta miúda e com esta batalha. Eu acho que ele também não dura muito. O Davos já não está ali a fazer nada. Portanto, apostas para o Winterfell é o Davos, a Brienne. Ux. Davos, a Brienne, a Grey Worm. Quanto tempo é que temos? A Grey Worm, temos muito tempo. Eu por acaso tinha feito uma lista, mas acho que não a escrevi. Mas, epá, é aquilo, tudo estamos fechados num castelo. Tudo tinha tido um momento tipo, este momento foi fofinho neste episódio, a probabilidade de morrer no próximo é elevadíssima. Eu acho, sim. Olha, eu digo-te ao contrário, eu digo que os que eu acho que não vão morrer. Uhum. Eu acho que não vai morrer nem o Jon nem a Daenerys. Okay. Acho que não vai morrer a Sansa. Okay. Certo. E acho que não vai morrer o The Hound. Certo, esses são mantidos. Porque assim é história para fazer mais, não é? Estou num limbo com a Arya. Eu acho que a Arya tem que durar mais tempo só porque a Arya tem que resolver a história dela com a Cersei. Achas que a Arya... É o último nome do... E o The Mountain. A Cersei tem... E o Alan Payne. Sim, esse supostamente também nunca mais falaram dele. Não, o ator teve cancro, então tiveram de o retirar da série, mas entretanto o ator curou-se do cancro e então... Ah, então é a Arya que vai morrer, que vai matar, já que se o cancro aparecer, não matou. Se ele aparecer, sim, o Ghost não tinha aparecido na última temporada, apareceu aqui, só para calar os críticos. Sim. Não, o Ghost não está a aparecer. Sim. Pronto, ou seja, eu acho que estes são os que eu dou como mais ou menos garantidos que... E o Jamie, que eu acho que o Jamie vai ser bastante mais importante. O Jamie morre? Ou não morre, não, todos os que eu acho que não vão morrer. Portanto, todos os outros para mim têm o arco minimamente fechado e podem morrer. Tier, todos os top tier de atores ficam vivos, à exceção da Arya, provavelmente. Não, repara que eu acho que o Tyrion pode morrer. Pronto, o Tyrion é assim os dos maiores que eu acho que pode morrer já. Ok. Sim, são muitas personagens, agora consegui enumerá-las todas. Eu não sei se ele pode morrer, eu acho que está a ser criado um arco para ele agora nesta temporada, que já começou até a temporada passada, que é a temporada do Ele Só Faz Erros, então a gente diz que ele é inteligente. Eu acho que eles não estão a fazer isto só para ele morrer um estúpido, percebes? Não. Hugo, é simples, se no episódio do Winterfell o gajo tiver que tomar uma decisão em que se sacrifica para salvar pessoas, fecha o arco dele com a Daenerys de ser um burro que fez disparates e morre. Mais ou menos, não estou totalmente convencido disso. Acho que o Tyrion sobrevive. Eu aposto com quem quiser. Queres mesmo apostar que o Tyrion sobrevive? Tens essa certeza eu toda? Eu e tu? Está bem. É que eu não tenho a certeza que ele morre, mas gostava de apostar com o Tyrion. Isto fica gravado. Portanto, assim, sobrevive. O que é que queres apostar? 5 euros. Puto, vamos loucos. 10. 10 euros como tu. Eu não sei se isto é legal. Não sei se estão a ver ou não. Isto fica completamente à responsabilidade do Guilherme. Não tenho nada a ver com isto. Sobrevive à luta, à batalha do Winterfell, certo? No próximo episódio. Exato, próximo episódio, ok. Confirmado. Pronto, não tenho nada a ver com isto. Sempre que eu não tenho assim tantas vezes que eu morro já, mas é giro apostar contigo. E no fundo, eu agora estou a receber da TVI, portanto posso apostar. Eu posso apostar 10 euros contigo, não tem mal. Nós não temos aqui. Ele escreve para o Ricardo Aruz Pereira, portanto. E recebo 10 euros por episódio, estou a apostar os todos contigo. Nós não temos aqui nenhum representante do Governo Civil, pois não? Não? Ok. Não, ok. Portanto, eu não tenho nada a ver com isto. Ok, ok. Tranquilo. Isto é a minha responsabilidade. Eu acho que a Bet te viciou nisto. Acho que tens um problema. Pois, é possível. Quem iniciou a aposta foi o Hugo. Nem Bet tenho, mas tudo bem. Bem, Hugo. O que é que andas a fazer? que é que eu ando a fazer? Basicamente, stand-up, stand-up comedy. Portanto, aqui... Vai estar aqui na Servitoria? Um sábado por mês. O próximo é dia 4 de maio, ok? Para além de uma noite de stand-up comedy. Vou ter cá... Opa, Pedro Sousa. Ok. E mais três. Não me recordo mais agora ao certo. Não, Pedro Sousa, Miguel Lambertini. É assim que se nota que a tua carreira vai longe, pá. Pá, uns caem para o Ricardo Aruz Pereira, outros vão para casa chorar à noite. Outros marcam noites aqui e não se lembram de quem é que marcaram. E não se lembram porque eu tenho isso num notepad bada fixe. Não, mas vai ser uma noite para além de stand-up comedy, vamos fazer uma coisa que é um roast battle, ok? Onde comediantes vão aos pares a palco insultar-se uns aos outros na forma de piada e o público decide quem é que teve melhor a insultar. Portanto, acho que vai ser giro. Vai ser gravado para a TVI para passarem quando não tiverem nada para passar, não é? Totalmente, tipo porque a TVI adora piadas ofensivas e vai deixar bolas todas. E de resto, também tenho andado a escrever muito e estou a preparar um espetáculo só sobre a experiência de ser pai, de seu nome Pai em Pânico. Portanto, há uma newsletter onde eu escrevo. Sim, está o link na descrição do episódio. Exato, façam subscribe para passarem a ser o 85º membro da newsletter. Ou não me querendo gabar. Pronto. Ok. Está bem. E tu, Guilherme, estás a fazer várias coisas? Saíste do quê? É pá, saí do canal aqui por causa do convite do Ricardo. Sim. Agora é o Ricardo. Ricardo, é primeiro nome. Ricardo. Não, eu vou explicar porquê. É que se eu disser o nome todo, parece só que estou a esfregar na cara das pessoas. Podemos pedir juntos, são problemas. Então, eu sigo no Insta, está bem? O Ricardo Aruz Pereira, dos Gato Fedorento, convidou para escrever para vocês. É assim, isto não é, é ou não é Game of Thrones? Eu tenho que dizer o nome todo. Exato. Da casa, Gato Fedorento. Convidam-me para escrever o Gente Não Sabe Estar e eu estou a trabalhar nisso e estou com um espetáculo chamado Roda Bota Fora. Sim. Que tem. Cujo nome não foi roubado por uma bebida energética? Não, não, todo, nada. Todo. Sim. Que tem mais 3 datas, ou seja, nós vamos no próximo dia 20. Quando é que isto sai? Isto sai amanhã. Amanhã, terça de manhã. Ok. Então sai mais cedo. Então, não sai. Amanhã, quarta-feira, dia 24, vamos estar no Porto. Ok. Depois, no dia 3, vamos a Guimarães e no dia 10, vamos a Porto Mós. Portanto. E é possível que depois haja uma data em Lisboa, não vou dizer isso para vocês. Isso é mesmo porque tem o Pedro Durão no grupo. É o único motivo pelo qual vão a Porto Mós, porque o Pedro Durão precisava de boleia, certo? Sim, explica só quem nos está a ouvir o que é o Roda Bota Fora exatamente, porque é um formato bastante único e diferente de stand-up. Sim, o que nós fazemos é, nós somos 6 comediantes, fazemos 10 minutos de stand-up cada um e depois no fim fazemos uma batalha do online. As pessoas podem ver Roda Bota Fora no YouTube, já temos 11 episódios lá. Temos sempre um convidado de surpresa, que pode ir desde um rapper, uma figura pública. Tiveste o Jovem Conservador de Direita agora em Aveiro, sim, tivemos foi? Em Aveiro o Jovem Conservador de Direita e o Estagiário. Tiveste o Oficina, Diogo Faro, o Guilherme Duarte, sim. O Extends, o Nerve, os Primos, a Catarina Matos, o Janeiro. Catarina Matos é fixe. Ou seja, já tivemos imenso... Às vezes há pessoas que não são provavelmente da comédia, mas que também vão fazer batalhas de one-liners. E o que nós fazemos é, toda a gente tem duas vidas, toda a gente vem ao microfone e diz um one-liner, o público decide que o one-liner, aquilo é um verso, é um contra um, o público decide qual é que teve mais graça, quem teve menos graça tira uma vida e vai para o fim da fila. E ganha sempre um por episódio. Ok. Podem ver no YouTube, é fácil. Basta ir ao YouTube e escrever Roda Bota Fora. E o que é que ganha? O respeito dos outros comediantes. A virgindade da área. Sim. Não, estou a brincar, não sei. Não ganhamos nada, ganhamos só o respeito dos colegas e visualizações no YouTube. E bebem muita cerveja. Sim, bebemos bastante. Obrigado, Sagres. Está bem. Já... Este posso ficar mesmo patrocínio. Não, mas eles não quiseram. Mas eles não quiseram. Para aqui. Não, mas é do Roda Bota Fora, puto. Pois, é a vida. Bem, olha, muito obrigado aos dois por terem vindo. Acho que esta conversa foi animada. Não sei se o público tem alguma questão, porque ainda temos algum tempo que podemos encher. Não. Estamos a aceitar questões. Estamos a aceitar questões. Olha, no terceiro episódio vai morrer isso tudo. Isso não é uma questão. Não é bem uma questão? Não é bem uma questão. É só um desejo profundo. Diz assim, no próximo episódio vai morrer tudo. Não, mas isto é uma teoria. Tu achas que o Tyrion vai morrer, só para eu saber, se vou ganhar 10 euros? Todos, né? Morrem todos. Acaba a série. Os outros 4 episódios é só o Ghost a andar de lado para o outro sozinho. Cersei morre no terceiro? Portanto, tu concordas com a minha teoria que eu expus ontem à noite nas primeiras impressões no Instagram de que os últimos 3 episódios vão ser 1h20 de branco. Só um plano branco. Só branco em todo o ecrã. E passar um urso polar White Walker de vez em quando. E depois aparece até nos créditos iniciais realizado por Manuel de Oliveira. Exato. Em versão White Walker. Porque, pronto, ele está morto. Espera ali uma questão. Como é que achamos que a Melisandre vai voltar esta temporada? Boa questão. Tecnicamente ela volta para King's Landing, que ela disse quando voltasse era para King's Landing. Qual é que foi a profecia que ela fez à morte do Varys? Quão específica era? Porque ela disse que o Varys ia morrer, sim. Morrer em Westeros. Era em Westeros? Sim. Ah, só isso? Só era só isso. É um continente, porra, podia ter... morrer em Almada. Se eu te disser, vais morrer na Europa, é grande, tu ficas preocupado ou não? Tipo, mudo-me. Não vais mais vezes ao Brasil. Vou já hoje. Mas sim. Ela é uma questão também da. Olha, até porque há uma questão. Antes, desculpa, já vamos. Até porque há uma coisa gira que é: o Varys foi sacrificar-lhe os tintins no fogo e ele diz que ouviu uma voz com uma profecia. Ele até hoje não disse a nenhuma outra personagem o que é que ouviu. E portanto eu acho que o Varys vai ser muito importante e o que ele ouviu vai ser muito importante com a Senhora de Vermelho. Mas está muito insignificante neste momento, certo? Tá, assim, se os guionistas não se esquecerem disso. Tu tens, acho que está bom. Tu tens 80% do cast desta série toda no mesmo sítio, no mesmo castelo. É normal que haja um gajo que está mais tempo calado, não é? Certo. É, pronto. Sim, a questão da questão. Então, e a Golden Company, não é? O que é que vai acontecer? Que não tem elefantes. Sim, que não tem elefantes. Eu acho que isso é, basicamente, os 4 episódios que o Manel acha que vão ficar a branco. Eu acho que 3 vão ficar a branco e um deles é, basicamente, a resolução disso. Claramente, eu acho que o boss... Em disputas internas ou com White Walkers? Eu acho cada vez mais que os White Walkers se vão despachar no próximo episódio. Epá! Eu sei que isto é polémico, mas eu acho que a maior parte do problema vai ficar resolvido no próximo episódio. Não. Agora repara, eu acho que se tu vises isto como um jogo de vídeo, e não sei se nota muito que eu sou nerd, se tu vises isto como um jogo de vídeo, eu acho que o boss final é a Cersei. Portanto, eu não acho que seja o Night King. Portanto, eu acho que esses 20 mil sem elefantes, mais a Cersei, mais rápido o The Mountain e um... Que o boss final é a Daenerys... Do que é a Cersei neste momento, se queres te diga, porque estão ali claramente a criar a divisão entre Jon e Daenerys, e Daenerys não abdicar da coroa. Sim. Eu acho que a Daenerys vai ser uma vilã, vai acabar vilã, vai acabar, sim, até porque disso. Ela é filha do Mad King, ou seja, ela deve vai ter ali qualquer coisa do Mad Queen. Sim, a minha questão é: eu continuo a achar que a Cersei vai ser o boss final, pelo menos deste grupo que nós estamos a ver em Winterfell, percebes? Ou seja, eu acho que eles vão despachar primeiro o Winterfell e depois vão despachar a Cersei. Eu acho que há aqui uma coisa importante, que é isto aqui é um bocadinho narrativa base. Nós, quando estamos a fazer... Basta ver num filme, não é preciso ver uma série. Nós temos que levar os heróis ao limite do falhanço. O mais próximo possível. E os White Walkers ficarem por Winterfell ou ficarem pelo que quer que seja, não é próximo o suficiente. Os White Walkers têm que... O cabrão do Night King tem que chegar à beira de pôr o cu dele no trono. Eu acho que essa é a ameaça que está a ser profetizada. E isso vai acontecer no próximo episódio, porque eu acho que ele não está em Winterfell. E não nos podemos esquecer da visão. Então, mas ele até pode tomar King's Landing. Mas a minha questão é, para acontecer tudo isso... Golden Company, no pior dos cenários, é carne para canhão e vai ser mais mortos, ou então é carne para canhão para os sobreviventes também, porque vão entrar por ali dentro e partir-lhes a boca toda porque têm dragões. Este microfone é muito mais pesado do que eu estava à espera. É o suporte. Tu lembras-te daquela cena que é basicamente um flashback com a Cersei, em que ela é mais nova e vai falar com uma vidente, certo. E a vidente diz-lhe: todos os teus filhos vão morrer e tu vais morrer às mãos do irmão mais novo. Basicamente a teoria é que irmão mais novo, porque pode ser ou Tyrion, pode ser a Arya, que tecnicamente é uma irmã mais nova que quer matar a Cersei. Quem é que achou primeiro? Foi a Cersei ou o Jaime? Há a teoria agora de que a Cersei, estando grávida, pode morrer a dar à luz. E isso morre às mãos do irmão mais novo. Ou seja, eu acho que a Cersei pode nem morrer... Pode morrer por ela, estás a ver? Acho que era um fim pior para uma vilã tão má ela morrer por uma coisa que ela própria fez do que propriamente das mãos. A Arya chegar lá e cortar-lhe o pescoço, ok, é giro. Quero ver isso, mas não é tão forte. E a Cersei teve um caminho muito, muito de desenvolvimento muito emocional, em que sim, ela é bastante vilã, mas tu tens algumas situações em que consegues preocupar-te com ela. Já há uma temporada e é que não tens verdadeiramente. Sim, é verdade. Certo. Sim, mas na sexta temporada, quando lhe morre o filho, mesmo certo. Assim, tens todo esse processo. Voltando à ideia de arco, esse é o arco da personagem da Cersei das temporadas todas. Ela começa como uma pessoa que faz tudo, como o Jaime, pelos filhos, pela família. O que é que ela tem para fazer depois de tirar os filhos? Certo? Não, e não só tiraste-lhe a coisa que ela verdadeiramente amava, que era o Jaime. Ela neste momento não tem nada. Não tem nada, portanto, geralmente é pôr o teu personagem, tirá-lo de tudo o que ele gosta para haver oportunidade de crescimento ou de acontecimento, ou quer que seja. Portanto, a história dela ainda está para acontecer, eu acho que passa ou pela área ou pelo Jaime a matar. Porque eu acho que há uma promessa muito forte que está feita como parte da série, que um dos dois está relacionado com a morte dela. Eu acho que simplesmente chegava... Eu vou voltar ao início que eu disse. Eu acho que o Azor Ahai é o Jaime e eu acho que é o Jaime que a vai matar. Então, estou a dizer porque aquela teoria da vidente que ela ia morrer às mãos do irmão mais novo pode querer dizer essas coisas todas. Certo. Bem, Hugo, Guilherme, muito obrigado por terem vindo. Já nos estamos a esticar, não é? Não estamos. As pessoas querem se deitar. As pessoas querem se deitar. Duas notas muito rápidas. As Watch Parties vão continuar aqui em Lisboa durante todos os episódios, mas no próximo episódio da Cabeça do Nerd não vai ser gravado aqui. Ok, ninguém comemorou, ainda bem. O próximo episódio da Cabeça do Nerd vai ser gravado em Aveiro. E vai ser... ok, boa. Alguém gritou para Aveiro. Não vai lá estar. Uma pessoa. É literalmente a pessoa que trabalha aqui que vai estar aqui. Quando isto for em Aveiro. E que é de Aveiro, por acaso, também. Vai ser em Aveiro, às 21h30, começamos a ver o episódio, normalmente, na Taberna de Rockabilly, onde temos feito também as Watch Parties por lá. Por agora, sigam a Cabeça do Ned no Facebook, no Instagram, no Twitter, a Cabeca do Ned. Sigam o podcast no YouTube, no iTunes, no Spotify, onde quer que ouçam podcasts, nós estamos lá. Se não estivermos, digam qualquer coisa. Que pronto, são mais 5 minutos. E muito obrigado pelo convite. Obrigado por terem vindo, porque pronto, tu fizeste já alguns episódios deste podcast. Para aí, 3, sim. Tens o episódio mais ouvido, já agora. És uma das pessoas. Pumba, quem é que escreve ouvido agora para o Ricardo no Esperto? Continua a ser eu, desculpa. Exato, sei. E tu, por acaso, é a minha segunda vez. Sim, ainda bem que vieste uma segunda vez. Eu tenho mais vezes que a área. Por enquanto. Não, eu vi uma piada no Twitter muito boa em relação a isso, que é o Gendry. O Sporting gosta muito de ter bons avançados que entrem bem na área, tipo o Gendry. Estraguei completamente a piada, mas pronto, é vida. Eu não percebo nada de futebol, vou morrer. Estavas ali a comemorar o 6-0 do Benfica, pá. Como é que porque sou benfiquista e quero que o Benfica ganhe por 15-0. E ele percebe que 6 é mais do que 0. E tu agora só queres que o Benfica ganhe por 15-0 porque. Está no meu contrato, sim, sim. Tenho que chupar pudins e querer que o Benfica ganhe por 15-0. Está no meu contrato, agora é obrigatório. Pudins? Ótimo. Bem. Foi mais um episódio da Cabeça de Nerd. Obrigado e até para a semana. Aplausos.